pertenço a você. Não é me dominando assim que você vai me entender. Posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou. Você pode até duvidar, acho que isso não é amor. Nossa própria criação. Serão noites inteiras, talvez por medo da escuridão. Ficaremos acordados, imaginando alguma solução, pra que nosso egoísmo não destrua nosso coração. Thank you. aquarianos, cada um é cada um. Mesmo estando separados, continua o nosso rio. Eu de cá, você de lá, é tão grande o sacrifício. Somos feitos um pro outro, não podemos esconder. Você é meu videotape, sou reprise pra você. E unimos nossas vidas com amor e com ternura. Vai ser lindo pra nós dois, começar é a aventura. Yeah.

quase morri.